mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Faz exatamente hoje, dia 9 de abril, um mês, que entrevistei Isabel Camarinha, nova secretária-geral da CGTP. Era uma entrevista de apresentação da nova líder da maior central sindical portuguesa. Falámos da surpresa da sua escolha, do facto de ter sido sempre funcionária sindical e do que isso significa no que toca ao fechamento do movimento sindical em si mesmo, de ser mais uma vez uma militante do PCP a liderar a intersindical e de ser a primeira mulher e a primeira não-operária a dirigir a CGTP. Falámos dos desafios que os sindicatos enfrentam e dos maiores problemas laborais que temos pela frente, da estagnação da contratação coletiva à estagnação dos salários. Foi há um mês e parece que foi há uma década. Depois da entrevista, Portugal entrou em estado de emergência, centenas de milhares de trabalhadores foram colocados em layoff, milhares de pessoas foram despedidas e, prevendo a devastadora crise económica global, que aí vem ou aproveitando a confusão para resolver problemas antigos, muitos patrões impõem férias que não o são, despedem ilegalmente, mandam embora todos os precários. Ao contrário do governo espanhol e italiano, o governo português não proibiu os despedimentos, assim como não proibiu a distribuição de dividendos e lucros ou impôs limites aos salários dos gestores, assim como não controla grande parte dos abusos. Mas não se esqueceu de limitar o direito à greve, apesar de uma requisição civil resolver qualquer problema sério, nem de se isentar de consultar os sindicatos para mudanças nas leis laborais. E, com estas duas medidas, retirou aos trabalhadores grande parte das armas que têm para se defender. Não dos pequenos e médios empresários que tentam desesperadamente salvar as suas empresas e que contam com o apoio dos trabalhadores para salvarem os seus empregos, mas dos que aproveitam este momento para fazer o que a lei ou a luta dos trabalhadores geralmente não lhes permite. Perante este novo cenário, seria absurdo pôr no ar uma entrevista sobre outro tempo e outras prioridades. Assim, decidimos dividir este podcast em duas partes. A primeira será a entrevista que começa agora, dia 9 de abril. Será toda dedicada à situação criada pelo novo coronavírus e à crise que já bate à porta de milhares de famílias. Como sempre, não será editada. A segunda parte será uma versão editada, encurtada, da entrevista feita há um mês. Perante a nova realidade, foram retiradas todas as partes relativas às reivindicações laborais da CGTP, que necessariamente estão desatualizadas face ao novo momento e são substituídas pela primeira parte deste podcast. Ficam as perguntas e respostas em relação à eleição de Isabel Camarinha e à vida da CGTP. Agradeço à nova secretária-geral da Intersindical a disponibilidade para este novo encontro. Muito obrigado. Obrigado também. Há cerca de 500 mil de trabalhadores em layoff. Achas que todas as empresas precisavam de recorrer a este mecanismo? Naturalmente que não. Eu gostaria só de recolocar aqui uma questão antes de responder à pergunta, porque tu afirmaste que as reivindicações da CGTP neste momento não se colocam. As que não se colocam da mesma forma, claro que se colocam, não é? As que são maiores, as que aprovámos no Congresso e eu queria só situar que tudo aquilo que foram as conclusões do Congresso da CGTP e os eixos prioritários que definimos relativamente às necessidades dos trabalhadores e do país têm ainda mais atualidade neste momento, porque se efetivamente aquilo que são as nossas reivindicações tivessem sido correspondidas, os trabalhadores estariam de uma outra forma mais capacitados para agora enfrentar a situação que estamos a viver. E eu só recordo que o que nós exigimos é um aumento significativo dos salários, é o investimento nos serviços públicos e a valorização dos trabalhadores dos serviços públicos e do setor do Estado, da administração pública. Vejamos só, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, se as nossas reivindicações tivessem sido atendidas e tivesse havido o investimento que era necessário no Serviço Nacional de Saúde, ele estaria hoje em muito melhores condições para corresponder às necessidades deste momento terrível que estamos a atravessar. Mas como isto, a legislação laboral se tivessem sido revogadas as normas que a CGTP tem vindo a exigir que sejam revogadas, ou se tivesse sido reposto o princípio do tratamento mais favorável, os trabalhadores estariam numa outra situação para resistir também agora a tudo o que é uma onda de despedimentos. Mais ou menos, como estamos num estado de emergência, quer dizer, muitas dessas normas poderiam não estar poderiam, em vigor, não é? Poderiam, mas o estado de emergência não suspendeu os direitos dos trabalhadores, suspendeu um ou outro direito, é um facto, e já lá vou, relativamente ao que é o decreto do Presidente da República. E nós vamos tratar disso ao longo da entrevista. E depois também o decreto do Governo que o executa, mas verdadeiramente os trabalhadores teriam outros mecanismos para responder também à situação que estamos a viver, tal como tudo o que se prende com o fim da precariedade. Nós o que vemos neste momento é praticamente todos os trabalhadores com vínculos precários a serem despedidos. E isto é uma situação que nós vimos desde sempre a exigir que seja alterada, que acabem os vínculos de trabalho precários e, efetivamente, então, antes de irmos ao layoff, porque eu tinha essa pergunta mais para a frente, o que é que os trabalhadores precários poderiam fazer para se defender destes despedimentos? Neste momento, sim, o que nós estamos a exigir, para já, é a proibição de todos os despedimentos. Já lá vamos também. E o que consideramos que era fundamental que houvesse neste momento era a reversão de todos os despedimentos de trabalhadores com vínculo precário que foram mandados embora pelas empresas, fosse qual fosse a situação. Porque nós estamos num estado de emergência, nós estamos numa situação extraordinária, como disseste bem, noutros países não é assim que se está a enfrentar esta situação. Há outros países, além da Itália e de Espanha, a Grécia também proibiu os despedimentos, e Portugal devia fazer o mesmo, porque tinha que se manter. Tens alguma ideia de quantas pessoas estão? A gente já vai ao layoff, então. Tens alguma ideia de quantas pessoas é que foram despedidas desde que se iniciou o estado de emergência? Nós não temos, porque não há dados ainda. Aliás, na reunião da concertação social que houve na segunda-feira passada, suscitámos essa questão, que é, nós precisamos de dados e não podemos esperar, como habitualmente se faz, pelos dados mensais que o Ministério faculta. E houve o compromisso do Ministério ter dados mais regularmente, relativamente, quer aos layoffs, quer ao aumento do desemprego. Nós só vamos saber o que é que aconteceu em março quando saírem os dados do desemprego a 20 de abril. Mas nós sabemos que 850 mil trabalhadores em 2019 não tinham contratos permanentes. Ora, isto permite que sejam já muitas centenas de milhares. E sabemos, por exemplo, que mais de 100 mil trabalhadores já recorreram ao apoio que foi decidido pelo Governo. Mais quantos? Mais de 100 mil, sim. 105 mil, isso segundo os precários, dados, não é? Isso os precários. Os recibos verdes, os trabalhadores independentes. E despedimentos de pessoas do quadro? Despedimentos de pessoas do quadro, feitos como manda a lei, ou seja, mal, mas manda, temos 850 trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos agora em março. Sim. Mas isto não é nada, porque o que aconteceu foi que centenas de empresas fecharam, mandaram os trabalhadores para casa sem estarem em situação nenhuma. E nós temos os sindicatos, a CGTP, que não estão a receber, é isso? Portanto, e que não estão a receber. Portanto, foram para casa, não estão em layoff. Não sabem o que é que lhes aconteceu. Não estão em layoff e não estão a receber. Exatamente. Ora, isto não pode ser. E isto já colocámos ao Governo várias vezes, temos denunciado. Fizemos intervenção junto das empresas, junto da inspeção da Autoridade para as Condições de Trabalho, e o que exigimos é que estas situações sejam resolvidas. Agora, houve agora com o decreto que executa o segundo estado de emergência, a renovação do estado de emergência, houve um reforço de meios para a ACT. Houve a decisão de um reforço de meios para a ACT. O que me dizem, não sei se é verdade, é que a ACT neste momento está em teletrabalho, ou seja, não está a fazer qualquer tipo de investigação. O problema é que a ACT intervir tem a ACT ter em teletrabalho, temos que dizer ao mesmo que não existir, não é? Porque exatamente, se não vais aos lugares de trabalho, não descobre, não sabe nada. É uma questão que nós colocamos também, que é A ACT, para poder intervir, tem que lhe ser dadas as condições para poder intervir, nomeadamente equipamentos de proteção individual e ser essa a orientação, porque obviamente que em teletrabalho eles não podem verificar situação nenhuma. Não sim, é os patrões dizem o que quiserem. E os patrões sentem-se à vontade, mas o decreto... Porque os relatos que me chegam é que a ACT é chamada e não vai. É chamada às empresas e não vai. Eu até já conheço um caso de chamaram a Proteção Civil porque a ACT não vinha, é um assunto que a gente já vai falar mais à frente. O que temos assistido é muito isso. O que a ACT nos diz é que não tem meios para chegar a todo lado porque os pedidos estão a ser imensos. Mas também nos diz que não tem equipamentos de proteção individual suficientes para poder ir, que não têm e que estão em teletrabalho, de facto. Portanto, há aqui que tomar medidas. Sim, uma inspeção em teletrabalho é quase uma coisa um bocadinho aberrante, não é? Quer dizer, é o mesmo que a polícia ficar toda em teletrabalho, de repente. É evidente, não pode ser. É uma autoridade que tem que intervir junto das empresas e para isso tem que lá ir. Evidentemente, com todas as precauções, porque temos que também, obviamente, têm tanto direito como qualquer trabalhador a não estar sujeitos a contágio do vírus. Agora, isso não significa que não vá lá, tem que ir. E é o que estamos a exigir. Questionámos o governo, vamos também enviar uma nota para a ministra relativamente a isto, para a ministra do Trabalho, porque não pode ser. Os trabalhadores estão a viver momentos como nunca viveram na sua vida. Porque, em paralelo com o medo natural do contágio e do surto e da pandemia e da epidemia, estão confrontados com o não respeito pelos seus direitos, com as ilegalidades, com o serem despedidos de qualquer maneira, com o cessarem os seus contratos, a esmagadora maioria daqueles 850 mil trabalhadores com contratos não permanentes de que eu falo, são trabalhadores que ocupam postos de trabalho permanentes. Tinham que ter vínculo efetivo. Os sindicatos estão a conseguir agir nas empresas ou não? Os sindicatos estão a agir. E já conseguimos reverter algumas situações. Mas lá está a dificuldade de que a Inspeção de Trabalho depois faça a sua parte é muito grande. Para além de que... Qual é o reforço? Qual é que vai ser o reforço? Eles não quantificam no decreto. Há autorização para a contratação de mais trabalhadores para a Inspeção de Trabalho, não se especifica se são inspectores ou o que são, mas provavelmente até seriam necessários, sem ser contratação, transferência de outros serviços para ali, também é autorizado isso no decreto. É um conjunto de coisas que o decreto porque autoriza, porque agora evidentemente vão ser necessários mais inspectores do que numa situação normal. Exatamente, não é? O decreto autoriza esse reforço indo buscar a várias opções. A própria ministra nos disse na reunião da concertação social que inclusive é concursos que estavam a terminar ou também esses inspectores que já tiveram, alguns deles já tiveram formação, vão todos ser chamados para entrar ao serviço. Mas a verdade é que as situações são às centenas, aos milhares, e precisamos que elas sejam tratadas e resolvidas. Prevê números de desemprego muito, muito altos depois disto? Nós prevemos números de desemprego muito altos, principalmente... Quer dizer, as únicas coisas que vivi foi cálculos de economistas que falam de desemprego que nós nunca tivemos em Portugal. O próprio Banco de Portugal também faz projeções para o ano 2020 de grande aumento de desemprego, para 10%, 11%. Significam, como nós sabemos, um desemprego real bastante acima. Bastante acima, porque há toda uma panóplia de trabalhadores que não é abrangida. Aliás, essa é outra preocupação enorme que nós temos, que é o conjunto enorme de trabalhadores que vão ficar no desemprego e que não vão ter direito a subsídio de desemprego. Vamos voltar à layoff, de que nos desviámos. Qual era então, portanto, vocês não acham, minha pergunta é se o layoff existe para este tipo de situações, é para isso que ele existe na lei. Se há situação em que se adapta totalmente ao layoff, é esta, não é? Que é empresas encerradas, a economia quase congelada. A sua posição de dizer que os trabalhadores não deviam ir para layoff não tornaria inevitável a falência de muitas empresas com perdas de postos de trabalho ainda mais do que vamos ter? É assim, nós não consideramos o layoff a solução para esta situação. Então qual é? Em primeiro lugar, porque fragiliza muitíssimo a situação dos trabalhadores. Logo à partida, retira-lhes um terço do seu salário. da sua retribuição. Para a CGTP, e é o que temos vindo a exigir desde que começou o estado de emergência e estas situações de encerramento de empresas e de despedimentos, o que vimos exigindo é a manutenção de todos os postos de trabalho e... A layoff mantém os postos de trabalho, não é? E o pagamento da retribuição total aos trabalhadores. Então, vamos mas eu ia responder. Porquê é que nós consideramos que, não, que o layoff, por isto mesmo, porque fragiliza? Agora, até pode ser esta solução do layoff, mas que garanta a retribuição total aos trabalhadores. Quando pensa, por exemplo, não sei quantas empresas que estão a ter zero de faturação, mas estão, Daniel, que estão paradas, não é mentira. Quando nós estamos a falar é? Desta situação, nada do que está na lei se aplica a esta situação. Por isso é que ela é extraordinária. Porque, de facto, nós nunca vivemos uma situação nós nunca esta. Tivemos uma coisa que junta duas coisas, que é falta de oferta e falta, ou seja, falta de mão de obra e falta, em muitas áreas, falta de mão de obra. Mas porque... para preservar a saúde e a vida de, claro, das pessoas. Portanto, e é disso que estamos a falar. E por isso é que a posição de ser contra o layoff neste caso parece-me um bocadinho estranha. Não é, vamos lá ver. O que nós dizemos é que este layoff simplificado, o layoff fragiliza sempre a posição do trabalhador. Claro. Porque lhe retira direitos. Direito à retribuição, direito ao posto de trabalho e a estar... Supostamente faz isso numa situação extraordinária para preservar agora, um valor maior, que é o seu posto de trabalho. Esta situação extraordinária, do nosso ponto de vista, exigia medidas extraordinárias que fugissem àquilo que são as normas legais que temos, sim, em vigor. E isso exigia que o Governo fizesse, de facto, aquilo que temos vindo a colocar, que é decidir medidas verdadeiramente extraordinárias que se dirijam só às empresas, que é pagar dois terços, que se dirijam aos trabalhadores. Quer que os trabalhadores pagassem dois terços do salário aos trabalhadores. Que o salário dos trabalhadores fosse garantido, o salário, a retribuição total fosse garantida aos trabalhadores. Portanto, o patrão pagasse um terço... o orçamento de Estado a garantir... e que as empresas também, na medida das suas possibilidades, também pagassem uma parte. Agora, o que estamos a verificar é que as empresas, e vamos lá ver, um trabalhador com 1.000 euros de salário, a empresa tem um custo mensal de 1.230 com a TSU. Sim. Com o que vai ficar neste momento é com 260. Sim. Euros de pagamento. Há empresas que podem pagar, há outras que não podem, como sabe. Ainda tem isenções, ainda tem depois benefícios de moratórias, alguém fez umas contas que concluiu que alguns nos salários, empresas que pagam salários muito mais baixos, com os apoios que vão ter, até ficam a ganhar e mandar o trabalhador para lá. Vamos lá ver, essa é que é a questão. E o que nós estamos a assistir, que é, na nossa opinião, é inaceitável, e que o Governo, quando fez a legislação, devia ter previsto e devia ter garantido que isto não podia acontecer, são empresas, grandes empresas, a recorrerem ao layoff. Empresas que tiveram milhões e milhões de euros de lucro em 2019 e que têm todas as condições. Algumas foram mandadas encerrar agora por decreto do Governo. Ora, estão abrangidas por este layoff simplificado. Algumas, admito, que tenham tido 40% de quebra de faturação no mês de março. Uhum. É possível. Mas tinham todas as condições para continuar a manter o pagamento das retribuições aos trabalhadores e assim também contribuírem para ajudar neste momento que é tão complicado e para que os trabalhadores sentissem que, de facto, aquela empresa a quem dão tudo da sua vida... todos os dias, o seu trabalho, toda a sua energia, também, num momento destes, como estamos a atravessar, também, essa empresa fazia o esforço para garantir a sua retribuição. O que estamos a ver é, eu posso dizer aqui uma data delas, uma data de empresas que estão em layoff. A FNAC, a HIM, a Decathlon, a CIA, a Transdeva, a Barraqueiro, a Vistion, a Gestamp, a Renault Cassia, a Coindu, que são uma empresa têxtil com 2 mil trabalhadores, a RT, que é outra empresa têxtil, e temos muitas essas empresas, essas tudo certo, achas que tinham todas as condições para estar a pagar a totalidade do salário? Com os milhões de euros de lucro que tiveram, de certeza que sim, porque estas empresas, muitas delas, estão-se a preparar para distribuir dividendos agora quando fecharem as contas achas do tu, ano achas 2019. Que o Estado devia... Eventualmente, Esperemos que não vão distribuir dividendos depois de terem recorrido a layoff. Achas que o Estado, acho que devia ser aprovada uma lei, com alguma norma que impedisse as empresas que recorreram a layoff de distribuir dividendos? O que nós consideramos é que a legislação que regulou este layoff não devia permitir que empresas... Penso que foi Espanha, não tenho a certeza. Boa situação financeira. Acho que Espanha impôs a empresas que recorressem, já não sei exatamente aqui, porque eu não conheço a legislação laboral espanhola, que distribuíssem dividendos. De facto, seria pelo menos, é o mínimo que quem está... Nós sabemos que há, o Estado está a ajudar países, a pagar, não é? Há alguns países em que isso acontece. Agora, o que é que isto vai fazer? Vai fazer que estas empresas que têm uma situação financeira perfeitamente boa vão... ter os salários dos seus trabalhadores pagos pela Segurança Social nesta altura, sobrecarregando brutalmente a Segurança Social, e ainda vão ter isenções, ainda vão ter moratórias de pagamento de contribuições para a Segurança Social. Tens receio que a Segurança Social... Era exatamente o que eu com ia estas colocar. Medidas a Segurança Social vai ser muito pauperada, a sustentabilidade da Segurança Social? Nós consideramos que essa é outra área em que o Governo não tomou, tomou algumas medidas. Já foi dito que vai haver transferência do Orçamento de Estado para a Segurança Social, e teria mesmo que ser, porque a Segurança Social não aguentaria estas verbas que vai ter que pagar. A Segurança Social iria Mas falir ao fim o do que não é aceitável, a Segurança Social é um regime contributivo dos trabalhadores também, e a Segurança Social não pode ser depauperada. Quando terminar este surto e nós voltarmos à, vamos lá, normalidade, não podemos ter uma Segurança Social completamente descapitalizada que depois não possa responder àquilo que são as suas competências. O quê? Que todas estas despesas devem corresponder a transferências? Exatamente. Todas elas. A nossa reivindicação e o que temos colocado é exatamente isso. Todas as medidas extraordinárias que estão a ser tomadas devem sair do Orçamento de Estado. Isso vai dar mais endividamento? Vai, sem dúvida alguma. Mas aí também há o papel do Governo, junto da própria União Europeia e com os déficits e com os pactos de estabilidade e com as coisas todas, de exigir que não venha depois uma fatura para pagar da União Europeia, como tivemos em 2009, 2010, 2011, ainda bem, com a austeridade. Ainda bem que estás sentada, porque é assim que vais esperar por boas notícias nesse campo. Mas porque, efetivamente, esta União Europeia está a mostrar que é aquilo que a CGTP sempre denunciou, que é solidariedade é coisa que não existe, e, de facto, é a União Europeia dos países poderosos. Não há, de facto, aqui... vontade de que haja coesão em coisa nenhuma, nem de apoiar aqueles que mais precisam, que era o que agora precisávamos. Aliás, já vimos com a Itália, já vimos em várias situações, vimos com os equipamentos que eram precisos agora para fazer face a esta situação, máscaras, ventiladores, etc., como foi a corrida a esses equipamentos. É uma vergonha mesmo que a União Europeia não cumpra aquilo que devia cumprir, que era, neste momento, apoiar quem efetivamente precisa, e não era para depois vir com a fatura, que é o que, infelizmente, se preparam certamente para fazer. Há quem esteja a trabalhar, não é? E comecemos pelos que estão nos locais de trabalho. Tens registro de que estejam a ser cumpridas as normas de segurança de distanciamento social? Temos chegado a alguns relatos de que isso não está a acontecer. Essa é outra área que tem merecido a nossa maior atenção, porque efetivamente não. Inclusive, tem havido aquelas sessões... Só para os nossos ouvintes, nós estamos a cumprir, estamos a mais de 2 metros de distância um do outro nesta entrevista. Estamos sim, estamos a cumprir completamente, por isso não precisamos usar máscara. Exatamente. O que nós estamos a exigir das empresas é que cumpram as orientações da Direção-Geral da Saúde, e muitas empresas não o estão a fazer. Nem cumprem as regras de distância, nem, e estamos a falar de fábricas ou de call centers. Uma variedade enorme de ambientes laborais em que não estão a ser cumpridas as regras de distanciamento, nem estão a ser entregues aos trabalhadores, aqueles que precisam, os equipamentos de proteção individual. Isso já suscitou a nossa intervenção em várias empresas, já suscitou a nossa denúncia em todo o lado onde conseguimos fazer a denúncia, e também já suscitou, inclusive, é uma questão que eu coloquei naquelas apresentações que têm sido feitas pelos peritos da Direção-Geral da Saúde e de outras instituições semanais, com o Presidente da República, com o Governo, etc., em que precisamente colocámos que era necessário que a Direção-Geral da Saúde emitisse orientações mais claras sobre quais são os equipamentos que são necessários em cada ambiente laboral para os trabalhadores que estão nos locais de trabalho. Porque a verdade é que estava definido já, em termos de profissionais da saúde, naturalmente, e esses, naturalmente, que são os que, em primeiro lugar, precisam ter esses equipamentos, são os profissionais que estão a garantir que, de facto, nós estamos a responder a este surto em primeira linha, uhum. E já agora uma saudação muito grande a todos eles e a todos os que estão na linha da frente deste combate ao surto e da prevenção e do cuidado de saúde de todos, mas depois há milhares de trabalhadores que estão a trabalhar sem ser de casa e que precisam também eles de ter garantida a sua proteção para prevenir o contágio. Estou a falar, por exemplo, de trabalhadores do comércio. O que é que aconteceu entretanto? Já saiu, o que é que estes trabalhadores não estão a ser cumpridos? O que é que devem fazer? Deixa-me só dizer que já saiu uma nova orientação da Direção-Geral da Saúde, uhum. Que já define melhor algumas situações. Em nossa opinião ainda não define todas, mas pelo menos já define melhor algumas situações, nomeadamente essas dos trabalhadores que estão nos supermercados, por exemplo, e que são essenciais porque pessoas precisam de poder ter alimentos. Sem fugir do assunto, o que é que achas? Parece que foi o Continente que decidiu distribuir um prémio pelos trabalhadores. O que é que achas disso? Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Assim, eu acho que o Continente, se aumentasse os salários aos trabalhadores, que bem podia, e se lhes desse as condições de trabalho, de horários, de descanso, de que eles precisam, estava a valorizar muito mais do que distribuindo prémios. Estava a valorizar muito mais os seus trabalhadores do que distribuindo prémios. Mas... Achas que é uma medida de marketing, é? Pois, eventualmente é mais marketing do que outra coisa qualquer. É evidente que aos trabalhadores que têm baixíssimos salários, pouco acima do salário mínimo nacional, não é? Receber um prémio é importante, porque é mais um bocadinho que entra no, na sua retribuição daquele período. Uhum. Só que não fica. E o aumento do salário fica. O prémio é naquele momento, gasta-se e acabou. Portanto, para nós, o que é importante é o aumento dos salários. E não é isso que as empresas, nomeadamente essas grandes empresas como o Continente, como o Pingo Doce, como muitas outras, não é isso que optam por fazer. É, de facto, distribuir prémios aos trabalhadores. Não é agora, já era antes. Há muita prática de um conjunto de grandes empresas de, em vez de aumentarem o salário dos trabalhadores, fazerem uma distribuição de prémios. Nós, por exemplo, temos aqui uma, eu acho que é a Decathlon, que eu estava a dizer que entrou em layoff, que teve lucros muito grandes. O que sabemos é que a Decathlon já tinha anunciado 15% dos seus lucros de 2019 vai distribuir pelos seus funcionários. Isto corresponde a 8,8% da remuneração anual dos trabalhadores em média. Agora, vejam lá se isto não podia ser dado como aumento de salário. E aí sim, os trabalhadores tinham uma valorização do seu salário previsível, não é? Para ficar. Não era agora um prémio que depois é gasto e então agora nesta altura em que estes trabalhadores vão ficar com menos um terço da sua retribuição, é evidente que agora dá jeito. Mas, vamos lá ver, e os meses seguintes? A gente não sabe o que é que vai acontecer. Eu estava a perguntar também o que é que os trabalhadores com situações em que não estão a ser cumpridas as regras de distanciamento social, as regras de segurança, deve fazer? Deve telefonar para a CT? Deve fazer o quê? O que nós dizemos é, para já, os sindicatos da CGTP estão todos a trabalhar e a responder àquilo que são as denúncias que os trabalhadores fazem e a todas as situações que chegam ao nosso conhecimento. E que depois os sindicatos acionarão a ACT para intervir. Mas, para além disso, os trabalhadores têm direito a exigir, e se for preciso chamar a Proteção Civil, a ASAI, ou seja, quem for, que o façam, porque o que tem é que ser denunciado, que de facto os trabalhadores não estão com as condições que deviam ter para poder estar a trabalhar. E estão a pôr em risco a sua vida e a sua saúde. E com isto não se brinca. Há milhares de empresas que nunca tinham usado o teletrabalho e fizeram essa migração em muito pouco tempo. Imagino que não estão a cumprir a lei na matéria. Qual é o vosso grau de flexibilidade e compreensão perante esse incumprimento? A legislação e a contratação coletiva regula o teletrabalho. E o teletrabalho é correspondente a trabalho efetivo. Para tudo. Para toda a retribuição, subsídios, outras matérias pecuniárias. Além, o trabalhador, além de que os trabalhadores estão a usar o seu material. Tem que ter direito a tudo o que teria se estivesse no seu local de trabalho. E o trabalhador ainda está a dar qualquer coisa à empresa. Porque exatamente energia, está a utilizar a sua energia, o seu... Há situações em que as empresas fornecem o equipamento e devem fazê-lo, porque o trabalhador não é obrigado a ter um equipamento claro. Para poder funcionar a partir de casa, tal como não é obrigado a usar o seu telemóvel pessoal, porque já agora foi ele que o pagou, não foi a empresa. Mas a verdade é que, obviamente, se o trabalhador está em casa, há um custo de energia logo à partida que a empresa está a poupar, mas há uma... e que é o trabalhador que... Mas não achas que faz sentido, apesar de tudo, uma maior flexibilidade, tendo em conta o estado de emergência, de compreender que... Por parte dos sindicatos, não há flexibilidade em relação a retirar direitos aos trabalhadores. Não há flexibilidade nenhuma. Uhum. Os trabalhadores já estão a ser demasiado prejudicados com esta situação e com a falta de medidas que garantam aquilo que era necessário. E também não está a haver flexibilidade das empresas relativamente aos trabalhadores, nem das medidas do governo. Por exemplo, os horários estão a ser os horários do teletrabalho estão a ser cumpridos. Exatamente. A maioria das empresas obriga os trabalhadores a registar o seu horário de trabalho e a cumprir o seu horário de trabalho. E lembremo-nos que as medidas do governo de apoio à família dizem que um trabalhador que esteja em teletrabalho, o seu cônjuge não pode estar de assistência à família. Ou seja, se ele tiver filhos, e nomeadamente se tiver filhos pequeninos, tem que estar a trabalhar com os filhos a correr à volta dele e a exigirem a sua atenção. Quer dizer, mas todos compreendemos que estamos a viver um momento absolutamente excepcional, onde é impossível, quer dizer, não, nada é normal, não é? Também não é normal, também não é normal o Estado mandar fechar empresas, não é? Ou mandar... É normal. A situação é toda Há decisões que não resultam de decisões dos patrões, resultam de decisões do Estado, não é? Mas por isso é que nós dizemos que o Governo não devia ter tomado esta medida, não devia ter tomado esta decisão assim. Devia ter garantido que se um trabalhador está a trabalhar, seja de casa, seja no seu local de trabalho, não pode estar a tomar conta dos filhos pequeninos, quer dizer, é daquelas coisas Vamos que falar é disso. Mesmo Durante as férias impossível. Da Páscoa, os trabalhadores com filhos, que estão em casa... do seu percebi bem, vão ficar sem apoio, não é? Sem o apoio que tinham. Já estão? Já estão, vão ficar, claro, mas já estamos na Feira da Páscoa, as férias da Páscoa. Como eu não tenho férias da Páscoa... Eu também não. A CGTP criticou e pode dizer-se que está na mesma situação em que estaria se não houvesse pandemia, na realidade, não é? Ou seja, a minha pergunta é, estes trabalhadores, se não houvesse pandemia, tinham os filhos em casa? Porque haveria férias de Páscoa. Estes trabalhadores, se não houvesse pandemia, tinham os filhos nos ATLs que foram mandados fechar Exato. Pelo governo. Era a pergunta que eu tinha. Portanto, feito. Não estariam em casa. Eventualmente até podiam ter marcado férias. Mas, convenhamos, isto não são férias. Os trabalhadores que neste momento, e isso é outra matéria que a gente depois se calhar tens para mais à frente, que é as empresas quererem obrigar os trabalhadores a gozar férias. Podes falar agora, na falar. Situação de pandemia, na situação que estamos a atravessar. Tens consciência que há muita gente, que nós, muita, eu já até já falei, referi isso e tive mais reações porque as pessoas acham normal que este ano não há férias e as pessoas têm que viver com isso porque isto é tudo muito extraordinário. Mas porque os trabalhadores estão numa situação que não é normal. Ou seja, os trabalhadores nem estão a pensar bem que o direito a férias, que a própria lei diz que é irrenunciável, é um direito que o trabalhador tem para a recuperação física e psíquica, para poder estar com a família, para poder ter lazer, para poder descansar, para poder ter acesso a coisas culturais, para fazer o que quiser, ao desporto. Portanto, o que vocês aconselham... Ora, nós neste momento não podemos fazer nada disso. O que vocês aconselham aos trabalhadores é não ponham férias... O que nós dizemos é que as empresas não podem obrigar os trabalhadores a gozar férias nesta situação, para, em vez de tomarem as medidas que têm que tomar. Outra coisa é o Governo até ter ido atrás daquilo que eram as exigências das confederações patronais, que era que, nesta altura, os direitos eram uma coisa que mais valia não se falar neles, nomeadamente o direito a férias, e o Governo ter ido atrás e, para acorrer a esta situação das férias da Páscoa, ter dito que os trabalhadores podiam ser eles a marcar férias para poder ficar com os filhos. Mas já agora só dizer uma coisa em relação às férias da Páscoa, é que, relativamente àquilo que foi a legislação inicialmente publicada, a nossa denúncia, a nossa exigência, pelo menos conseguiu duas coisas: que os trabalhadores que têm filhos em instituições da primeira infância tivessem direito ao subsídio, que trabalhadores que têm ascendentes e filhos a partir dessa idade tivessem pelo menos a falta justificada, porque nem isso estava garantido no primeiro decreto que foi publicado em relação à interrupção das atividades letivas. Também tem... E isso foi a CGTP que colocou e que, pronto, não foi o que nós exigíamos, porque o que nós exigíamos era que fosse alargado ao período de interrupção das atividades letivas todo o apoio que estava já definido. A CGTP ter denunciado, pelo menos teve esta consequência, que melhorou ligeiramente, e também para os ascendentes, porque era outra falha da lei, é que... É isso que eu te ia te perguntar. Portanto, estamos a falar dos ascendentes que estavam em lares, não é? Exatamente. Os que já estavam que foram, a cargo. Não é que estavam em lares, porque os lares não foram encerrados. Eram os que estavam em instituições de apoio aos idosos, centros de dia... Quando eu disse lares e qualquer tipo de... Sim. Ou seja... Foram mandados para casa, como é que tu evitas? Nós não podemos partir do princípio, da mesma maneira que eu não parto do princípio que todos os patrões são abusadores e não cumprem a lei, também não parto do princípio que todos os trabalhadores são santinhos e há pessoas sérias a todo lado. Como é que a gente garante que os trabalhadores, que não há um abuso e não se pede apoio quem não precisa de apoio? Como é que se faria a verificação? O Governo foi muito lesto a dizer que vai verificar e que vai controlar. Muito menos leste foi a dizer, porque isso no decreto de lei do layoff diz que poderá haver fiscalização. Uhum. Em relação a estes, aos apoios à família, os chamados apoios à família, nomeadamente na interrupção onde os ascendentes não estão incluídos, com o encerramento das escolas e dos centros de dia, nos apoios à família, o Governo disse logo que a Segurança Social ia fiscalizar e não ia permitir que houvesse abusos, nem que houvesse trabalhadores que acumulassem duas situações, ou seja, aquela questão que eu estava a colocar dos que um está em teletrabalho e o outro não pode estar em assistência aos filhos. Disseram logo que iam controlar isso tudo muito bem controladinho. E agora, em relação aos ascendentes, como é que ficou? O que é que está previsto? Ficou neste só momento? Como falta justificada. Então, ou seja, não há direito não a subsídio. Sim. O direito à greve foi limitado. Nos setores em que ele foi limitado, não havia sequer, perante a pandemia, quaisquer condições para o seu exercício, ou seja, não, e uma requisição civil chegaria. Em que é que isto limita? Não, imagino que não te imaginas organizar uma greve no meio desta situação. Em que é que... Qual foi a função? O que é que isto limita o trabalho sindical? Se me permitires, ainda vou falar um bocadinho sobre o decreto presidencial, os dois, sim, e sobre as limitações e restrições. Eu já vou falar da questão dos trabalhadores. Sim, mas a questão da consulta dos sindicatos, tenho outra pergunta sobre esse assunto. Mas sim, então sim. Eu falo só sobre a questão, sim, do direito de greve. Vamos lá ver. Já o primeiro decreto presidencial do primeiro período de estado de emergência o referia, e o segundo volta a referir e alarga até um bocadinho mais essas restrições. Achas que é para prevenir o quê? O que é que nós consideramos? Para já, consideramos que a CGTP, logo na primeira hora, colocou grandes preocupações com a aprovação do estado de emergência, porque considerámos sempre que a Constituição e a lei já tinham todos os mecanismos necessários para se acorrer a esta situação. Há medidas que entretanto que foram governo... tomadas que punham em risco o Estado. Há um argumento bom, eu também apresentei exatamente as mesmas resistências, dizendo que havia um bom argumento a que eu sou sensível, que é o Estado tomar algumas decisões, sobretudo que envolvem as empresas e a propriedade privada, que poderiam vir a ser disputadas na justiça para exigir indenizações. Ora, isto não se inclui, evidentemente, no direito à greve, portanto a questão aqui pois não se põe. O direito à greve não está incluído. Para nós, não havia a mínima necessidade de restringir o direito à greve, porque, obviamente, para já, em termos de responsabilidade dos próprios trabalhadores que trabalham nos serviços que como estão... Como tu sabes, houve uma greve que, não teve, estão, que a CGTP não teve nada a ver com isso, a greve dos estivadores, que era uma greve que estava a criar problemas, porque, por exemplo, máscaras, etc., coisas que não estavam a entrar por causa da greve dos estivadores. Agora, a verdade é que não foi preciso o estado de emergência, porque foi ainda antes do estado de emergência houve uma decisão. Nem foi preciso o estado de emergência, nem essa greve dos estivadores também foi muito bem tratada, sim, porque aquilo, efetivamente, tem muito contornos muito mais complexos, uhum, do que se tentou fazer passar. Porque os trabalhadores cumpriram sempre, os estivadores cumpriram sempre os serviços mínimos. Uhum. Nós, por acaso, estivemos sempre em contacto com o sindicato, com o CEAL, e sabemos que eles cumpriram sempre os serviços mínimos que estavam definidos e que não estavam era a ser impedidos de ir trabalhar, porque há ali contornos que, uhum, fica para outra altura, okay, mas que não estavam também a ser cumpridos pelas empresas. Agora, a verdade é que não foi preciso estado de emergência para fazer a requisição civil dos trabalhadores, dos estivadores, tal como não seria numa situação como esta para os trabalhadores da saúde ou para os trabalhadores do comércio ou para os setores que de facto estão a assegurar os então, bens essenciais. Então porquê é que achas que isto foi aprovado? Pois, não isto sei. Não tem um efeito prático? Para nós não faz sentido. E desde o início que mas colocámos a, isto limita, por exemplo, situação. Isto limita o direito à greve em algumas áreas que não seriam... Nós consideramos que o direito à greve continua a manter-se. A não ser naquelas áreas muito concretas que estão ali, uhum, definidas. E se os trabalhadores sentirem que têm necessidade... Por exemplo, os trabalhadores de uma indústria, de uma fábrica... que não esteja agora a ser utilizada para fabricar equipamentos necessários para acorrer à pandemia ou bens essenciais. Então não têm direito a fazer greve se não tiverem as condições que deviam ser dadas, nomeadamente de proteção. Tem todo o direito de fazer greve. A lógica é que vivemos um momento de emergência económica também, não é? Porque tendo em conta que a economia está praticamente então paralisada. As empresas correspondam a isso e cumpram os direitos dos trabalhadores. Porque é que às empresas é dada impunidade, até por falta de meios da própria ACT para intervir, e aos trabalhadores não é dado o direito de resistirem e de lutarem? Não pode ser. O estado de emergência também suspendeu a consulta dos sindicatos para a alteração das leis laborais. Não é um processo demasiado moroso para este momento de emergência. O que está na lei é um processo que demora tempo, não é? E que tornaria impossível alterar, seja o que for, neste momento. Nós dizemos que isso é uma falsa questão, até porque no primeiro estado de emergência em que isso não estava colocado no decreto presidencial, foi publicado um conjunto enorme de leis e de decretos-leis e de portarias e de, que são matéria laboral e não houve problema nenhum. Inclusivamente, a CGTP até fez apreciações sobre esses projetos, sobre essa legislação que foi aprovada. Portanto, não havia necessidade nenhuma de vir pôr na lei uma limitação a um direito que é um direito constitucional e que, tal como o direito de greve, não devia ser mexido. Nós achamos que todo o aproveitamento que foi feito para restringir direitos de trabalhadores não era necessário. Comparado com outros países, achas que foi... Não é legítimo. Comparado com outros países europeus, achas que o governo foi mais severo com os trabalhadores do que nos outros países ou não tens acompanhado? Eu tenho acompanhado, embora não tenha as medidas todas que todos os governos tomaram, tenho acompanhado, mas há situações muito diversificadas. O que nós sentimos é que em Portugal, e ao contrário de alguns países da Europa, nomeadamente, mas já nem estou a falar do resto do mundo, mas da Europa, os trabalhadores são o parente pobre nesta situação toda. Todos os dias nós ouvimos, ainda anteontem, o Ministro da Economia voltou a colocar, a divulgar milhões e milhões e milhões de euros para linhas de créditos que mas estão isso também a ser é para os trabalhadores. Aumentadas. Os trabalhadores dependem da economia. Dependem das, os trabalhadores sem trabalham dúvida. Em empresas porque as empresas sem existem. Dúvida, não é? Sem se elas dúvida. Falirem, eles não trabalham mas nas empresas. Mas em relação às linhas de crédito, aos milhões para as empresas, nós todos os dias vemos atualizações. Em relação aos salários e às retribuições dos trabalhadores, não vemos. Portanto, há de facto aqui, os trabalhadores foram muito maltratados que balanço é que nestas do, decisões que balanço é que fazes do papel da Ministra do Trabalho? A Ministra do Trabalho tem feito um esforço, mas a verdade é que O governo é que decide, não é a ministra A ou o ministro B, uhum. O governo é que decide e as decisões do governo têm deixado os trabalhadores numa situação de perda... Achas que a ministra do Trabalho tem pouco peso político dentro do governo? Eu não vou fazer considerações sobre o peso político deste ou daquele ministro, acho é que isto é uma orientação do governo. E é o governo no seu conjunto que tem que assumir as responsabilidades daquilo que decide. E quem decidiu que para os trabalhadores era o corte de 1%, de 1/3 do salário foi o governo. E quem decidiu que os apoios são para as empresas e as linhas de crédito são para as empresas. E, aliás, nós vimos dizendo uma coisa tão simples que é ninguém, e nós nem dizemos só os trabalhadores, ninguém nesta situação de emergência deve... Não deve haver a possibilidade de ninguém ser despejado da sua casa ou ser-lhe cortada o fornecimento de serviços essenciais. Uhum. Água, luz, gás, telecomunicações, porque hoje em dia isso é um serviço essencial e então para quem está confinado em casa ainda mais. Nem isso, nem uma coisa tão simples como isso, de não poder haver corte e de ser aprovada uma forma de depois os trabalhadores, as pessoas, os, tal como as empresas, não é? Pagar mais tarde. Poderem pagar a prestações suaves, não é para depois pagarem em 2 meses ou 3, porque isto também não... Claro. Depois não há salário, o modelo de baixos salários que a gente pratica em Portugal, depois eles também não conseguiam. Epá, mas isto era tão simples e nem isto foi considerado. Apesar de portanto, é muito pouco chinho para os trabalhadores. Apesar de já ter ouvido negar, é evidente que vamos viver uma crise económica. Já ouvi tu sem precedentes. Não, quando eu digo negar, dizer que isso não é obrigatório que isso assim aconteça, eu digo uma crise económica... Eu não disse isso. Não? Pronto, então nunca. Fui eu que ouvi mal. Não falamos apenas de Portugal, a economia está congelada em todo o mundo. Estamos a viver, então, cerca de 40% da população mundial está dentro de casa. A CGTP está a preparar-se para o confronto na construção de uma nova realidade que sairá daqui. Ou seja, não é evidente que sairá daqui uma realidade totalmente nova que nem sequer terá paralelo com 2011, com a experiência que tivemos em 2011. A CGTP está preparada para o confronto que isso implica? Eu começo por dizer que a CGTP tem plena consciência de que, quando terminar este surto, a situação económica vai ser muito complicada. O que nós dizemos é que ela pode ser mais ou menos complicada conforme as medidas que agora sejam tomadas, e nomeadamente em relação às retribuições dos trabalhadores, porque isso pesa imenso na atividade económica. 1/3 da retribuição dos trabalhadores significa uma baixa de consumo enorme. Já haveria baixa de consumo pela situação de confinamento, mas a verdade é que os trabalhadores estão em casa e... têm necessidade de bens que não, que se tivessem a ir para os seus locais de trabalho no dia-a-dia, não seriam em tanta quantidade. Mas a verdade é que eles não vão ter meios para consumir aquilo de que necessitam, vão ter que cortar. Portanto, vai haver baixa de consumo e isso vai agravar ainda mais a situação económica e a forma como depois, pela quebra na atividade económica que isto também vai significar, a forma como depois nós podemos começar a recuperar quando terminar o surto. Porque o que nós dizemos é, depende muito daquilo que hoje mas se faça, uma grande... aquilo que amanhã podemos fazer e as condições em que estaremos amanhã para recuperar desta situação. Conflitualidade laboral relativamente e àquilo que a CGTP responderá sempre à situação conforme as necessidades dos trabalhadores em cada momento. E, naturalmente, que o que nós esperamos é que haja bom senso e decisão a favor dos trabalhadores por parte do governo e que a situação não fique tão má como se vaticina. Ainda que o próprio Banco de Portugal, nas projeções que faz, também não faz assim um cenário de calamidade. Acho que estão a ser todos bastante otimistas, devido. Mas, de qualquer modo, o que nós dizemos é, os trabalhadores, quer agora, quer mais à frente, têm que continuar a resistir e a lutar. E vão ter que lutar, certamente, para depois recuperarmos e esperemos que não seja. Mas se vier a fatura da austeridade outra vez, Aí vão ter a luta dos trabalhadores e da CGTP, de certeza absoluta, a aumentar significativamente. Não foi muito grande outra vez. Foi não, muito grande, foi. Houve vários setores onde aumentou depois da crise. Vamos lá ver, em 2014, nas eleições de 2014, foi determinante a luta que foi realizada no período da Troika para a derrota da direita, dos partidos do PSD e do CDS, não conseguirem constituir governo. Foi determinante. E será sempre determinante a luta dos trabalhadores. Portanto, isso que vai acontecer. A Frente Comum contestou a possibilidade dos funcionários públicos ficarem sem aumentos em 2021, sem os aumentos que foram negociados antes disto. Achas que os trabalhadores que estão com cortes salariais, em layoff ou a enfrentar o desemprego numa autêntica tragédia social podem compreender que as pessoas que, pelo menos por agora, têm uma situação menos insegura? Eu nunca exploro esta diferença entre os trabalhadores da função pública e do privado, mas agora há uma diferença evidente, porque uns dependem mais da economia imediata do que outros. Achas que eles compreendem? É sequer compreensível para quem teve um terço de corte de salário que a Frente Comum não esteja disponível para rediscutir o que foram aumentos salariais definidos numa situação totalmente diferente? Duas ou três coisas em relação aos trabalhadores da administração pública. Em primeiro lugar, não houve negociação de aumentos salariais para 2021. Sim. Houve um anúncio do governo, negociação. Okay. Houve os sindicatos nunca aceitaram aquela percentagem que estava colocada. Segunda questão, os trabalhadores da administração pública há 11 anos que têm os seus salários congelados. 11 anos. Portanto, há todo o direito ao aumento dos salários. Aumentos salariais dos últimos 4 anos na função pública. Não houve aumento nenhum desde 2009, que não há aumentos salariais para os trabalhadores da administração pública. Depois, terceira questão, na administração pública, vergonhosamente, há um nível de precariedade enormíssimo. E nós sabemos, por exemplo, que o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional já cessou contratos com um conjunto enorme de trabalhadores a recibos verdes. Portanto, eles também estão a ser abrangidos também. Mas não são esses que vão ser abrangidos pelo aumento salarial. Portanto, quem vai ser abrangido pelo aumento salarial são exatamente os únicos trabalhadores que no país inteiro estão numa situação menos grave. O que a Frente Comum coloca, e muito bem, é que estamos em abril de 2020. Não sabemos como é que isto vai evoluir. E o Governo já está a dizer que não vai haver aumentos em 2021. Isto não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. Portanto, o que vamos fazer tens consciência que nenhum trabalhador do privado... O que a Frente Comum vai exigir é que haja negociações. Tens consciência que nenhum trabalhador do privado que nos esteja a ouvir neste momento está à espera de ter aumentos em 2021, tendo em conta o que está à espera, porque a economia será... E isso, correr melhor ou correr pior, vai correr mal, a economia está à espera de não perder direitos. Nós não aceitamos essas verdades de lá para Alice. Vamos lá ver. Cada situação é uma situação, cada contrato coletivo é um contrato coletivo, cada empresa é uma empresa. Depende da luta dos trabalhadores em muito aquilo que depois se consegue alcançar. Como sabes, a nível todos de, têm os mesmos instrumentos de luta, não é? A nível de quer de salários, quer de outros direitos, mas o nosso país tem um modelo de baixos salários. É uma coisa que é inadmissível. E nós estarmos já a dizer que em 2021 não vai haver aumentos salariais, para nós, para a CGTP, isso não se coloca. O que se vai colocar é nós mantermos a nossa reivindicação de que os trabalhadores têm que melhorar os seus salários. Nós não estamos a falar de todos os trabalhadores, estamos a falar de todos. Porque para nós não há diferenciação. Mas é que os outros não têm um aumento salarial no horizonte enquanto os trabalhadores da função pública têm. Não sei se não têm. E não é, isto que eu te digo é uma evidência, porque salta à vista que os trabalhadores da função pública não estão em layoff. Não estão em layoff ao contrário dos outros. Os que foram mandados para casa estão em casa a receber o salário completo. Para nós nenhum devia estar no layoff. Bom, mas portanto, é que eu não estou a dizer o que é que devia. Para nós não há diferenciação. Eu estou a dizer que há. Entre setor público e setor privado. A minha pergunta, têm direito a melhores salários. Mas há. Mas é que neste momento há. Os trabalhadores do privado estão em layoff com 2/3 do seu salário. Os trabalhadores do público que estão na mesmíssima situação em casa a não trabalhar estão com o salário completo. Não. Os trabalhadores da administração pública, a esmagadora maioria dos que não estão a prestar serviços essenciais ou a continuar a laborar nos seus locais de trabalho, também estão a trabalhar a partir de casa. Estão a trabalhar a partir de casa, mas eu estou a dizer, há trabalhadores, como é óbvio, não fazem Ora, trabalho... Ora, esses, tal como todos os outros... Como tu sabes, há muitos trabalhadores da administração pública que não trabalham a seguir de casa, porque o tipo de trabalho que fazem... Eles estão a trabalhar. Portanto, tu dizes que não há um único trabalhador da administração pública em casa que não esteja a trabalhar. Pelo menos foi a decisão que o Governo tomou. Foi essa a decisão que o Governo tomou. Eles estão a trabalhar, tal como nos outros setores. Aqueles que não estão no chamado teletrabalho, ou que não estão, ou que as empresas não encerraram, estão a trabalhar. Não temos que esta postura da Frente Comum transmita uma ausência de solidariedade de classe de que depende o sindicalismo? Eu acho que nenhum trabalhador deve assumir, nem da administração pública, nem do setor privado, nenhum trabalhador deve assumir que não vai haver aumentos para o ano. Portanto, a CGTP tem exatamente a mesma reivindicação que a Frente Comum, dizendo que não aceita que não haja aumentos salariais nas empresas. Temos que negociar em cada situação. Tem que haver a negociação dos aumentos dos salários e, obviamente, que depois teremos em consideração a situação que se está a viver no momento. E também na administração pública vão ter em consideração a situação que estivemos a viver. É a negociação. É o que a Frente Comum exige. E, naturalmente, a melhoria dos seus salários que estão congelados há 11 anos. Portanto, por parte da CGTP, isto aplica-se à Frente Comum e a todos os setores. Os trabalhadores têm direito a ver os seus salários valorizados, o seu trabalho valorizado. E é por isso que vamos continuar a lutar. Incluindo em empresas que estejam em situações muito aflitivas. Naturalmente que as empresas que encerraram... Não, essas não vão aumentar, evidentemente, mas eu estou a dizer as que sobrevivem com o nariz de fora. Mas lá está. Precisamente por isso é que nós não podemos ver as coisas isoladas umas das outras. Para nós, o que se coloca neste momento é que as decisões que agora forem tomadas... vão determinar o futuro e a forma como vamos sair desta situação, desta crise sanitária e das consequências que ela vai ter na economia. Portanto, se efetivamente houver o cumprimento da retribuição total dos trabalhadores, a atividade económica não tem uma recessão tão profunda e também mais facilmente recuperará. E não sabemos como é que vai ser essa recuperação, como é que vamos já dizer que não há aumentos. Não podemos, temos que ver qual é a situação e na altura negociar os aumentos. Como eu dizia no início desta nossa conversa, há muitas empresas que têm situações financeiras muito, muito boas, muito positivas, muito favoráveis e que, se isto durar 2-3 meses, até podem aguentar perfeitamente e a seguir recuperar, porque se começarem a funcionar outra vez poderão recuperar rapidamente e depois de ter perfeitas condições para aumentar os salários. Porque é que a gente há de estar já a dizer que não vai haver? Terá que haver. Muito obrigado, Isabel Camarinha. Obrigado, por teres aceitado. O excerto da outra entrevista podem ouvir a seguir, podem ficar sabendo que foi feita há um mês e, portanto, muita água passou debaixo das pontes depois dela ter sido feita. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Quando foi a última vez que tiveste um conflito com a tua entidade empregadora? Naturalmente que eu não tenho conflitos com a minha entidade empregadora no sentido estrito do termo, porque a minha entidade empregadora é um sindicato, mas isso não me retira de forma alguma nem a vivência, nem o conhecimento, nem a participação naquilo que é a luta dos trabalhadores, naquilo que é a organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, até porque quer no plano profissional, quer depois porque fui eleita delegada sindical primeiro, depois fui eleita para a direção do anterior sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços de Lisboa, que depois, quando houve a fusão dos vários sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços, constituiu o SESP, que é o meu sindicato atualmente. Tive a oportunidade, desde sempre, de trabalhar e de participar em todas as lutas que foram sendo desenvolvidas e na organização e a ação dos trabalhadores, confrontada com os seus problemas, com a necessidade de dar resposta a esses problemas todos os dias. Portanto, portanto... Mas não achas um bocadinho difícil liderar centenas de milhares de trabalhadores não tendo a experiência direta e vivida daquilo que lhes estás a pedir? Por exemplo, de correr o risco do despedimento, de fazer uma greve, de ter um confronto com uma entidade empregadora, se não é uma postura um pouco... Felizmente não são só os funcionários sindicais que não são confrontados com essa necessidade. Há muitos trabalhadores do Estado correm menos riscos, os trabalhadores do público, pelo menos os que têm vínculo, não é? Não só os do Estado, mas também de empresas onde as entidades patronais respeitam os seus direitos e fazem o efetivo diálogo. Também não há greves em todas as empresas, não há. Mas não há em nenhuma empresa onde não haja um conflito. Isso não significa que esses trabalhadores não sintam a exploração, até porque a exploração advém da entidade patronal, mas não só. Porque o que temos assistido... Mas tu não és explorada pelo teu sindicato. Eu não sou explorada pela minha entidade patronal, mas sou explorada como trabalhadora deste país, na medida em que as políticas que vêm sendo seguidas são de exploração. Os baixos salários que temos no nosso país, os horários, a precariedade. É evidente que eu posso não sentir diretamente essa realidade da precariedade, mas... Já fiz greve, eu fiz todas as greves gerais, como é óbvio. Fizeste greve estando em piquetes, mas fiz todas as não foi por acaso que não te fiz como primeiro... E descontei no salário, não, atenção. Não foi por acaso que não te perguntei qual foi a última greve que fizeste. A questão é, a tua greve foi na realidade uma greve de solidariedade com os outros trabalhadores, não, não foi... Não só, porque quando nós fazemos uma greve geral, por exemplo, não é só contra as entidades patronais. A questão é, tu vês ou não vês do mundo... Contra a entidade patronal direta. Tu trabalhas, portanto, vês do mundo do trabalho. A exigir melhoria das condições de vida e de trabalho. A questão é... Deixa-me pôr-te então a pergunta de outra forma. A anterior secretária-geral da Confederação Europeia de Sindicatos, que penso que vinha da CFDT francesa, foi funcionária de sindical de carreira. Isso, aliás, acontece em alguns sindicatos da Europa, algumas centrais sindicais da Europa. Mas não era essa a tradição da CGTP. Pelo contrário, a CGTP até tinha um certo orgulho dos seus dirigentes não serem funcionários sindicais. A minha pergunta é, o que é que mudou? Eu não me recordo de nunca se ter decidido se os dirigentes eram ou não eram funcionários sindicais. Não tenho memória disso. Agora, eu não comparo o meu percurso ao não comparo o meu percurso a outros funcionários sindicais de sindicatos, nomeadamente de algumas organizações sindicais da Europa, em que, efetivamente, os dirigentes são funcionários sindicais. Não é... Porque eu sou sindicalizada... Tu trabalhaste na CGTP, trabalhaste aqui. Eu sou sindicalizada. Sim. E os trabalhadores sindicais têm direito a ser sindicalizados. São trabalhadores. Nem são trabalhadores menores do que os outros. A minha questão é... Sindicalizada e foi como sindicalizada no Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços que eu fui eleita como dirigente sindical. E foi nessa qualidade, nas funções de dirigente sindical, que depois... me foram atribuídas outras tarefas, outras funções, nomeadamente presidente do sindicato. Consegues? Eu não estou evidentemente a pessoalizar em ti, porque a questão não sei, és tu, não aqui evidentemente. Não, não, mas a minha pergunta é, percebes que isto passa uma imagem de fechamento do movimento sindical em si próprio? Eu não acho que passe uma imagem de fechamento, eu acho que a imagem, as pessoas entenderão aquilo que acharem que devem entender, mas o que passa é uma a CGTP têm os seus sindicatos. Os seus sindicatos têm sócios. Os sócios dos sindicatos, todos eles têm os mesmos direitos. E um dos direitos é eleger e ser eleito para os órgãos do sindicato e depois das estruturas da CGTP. Eu fiz parte durante muitos anos da direção da União dos Sindicatos de Lisboa e da sua comissão executiva pelas tarefas que tinha no meu sindicato. E desde sempre... trabalhei e a minha atividade foi em prol da defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores. Portanto, não me parece que isso seja fechamento. Aconteceu na avaliação dos quadros, naquilo que foi a distribuição de tarefas, das muitas tarefas que, após um congresso, o Conselho Nacional eleito e os órgãos que depois são eleitos no Conselho Nacional, Comissão Executiva, Secretariado e Secretário-Geral, aconteceu que os camaradas consideraram que eu poderia assumir estas funções, tendo em conta aquilo que é a minha vivência, o meu percurso, o meu trabalho sindical e também um sindicato importantíssimo, que é o Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços. Como também disse na introdução, és a primeira mulher e a primeira não operária, ou pelo menos que não tem origem operária, a dirigir a CGTP. Isso tem alguma leitura ou não? Vamos lá ver. Nós temos uma realidade no nosso país que é de crescimento da luta de setores não operários. E isto... Até porque a indústria, houve uma desindustrialização do país, portanto também reduziu... Com a destruição do aparelho produtivo, com o encerramento de muitas empresas, com a terciarização, como dizes, do próprio país. Isto, naturalmente, e para já com o aumento da exploração que tem havido dos trabalhadores de todos os setores de atividade, nomeadamente dos setores, por exemplo, do comércio, serviço, hotelaria, setores que não são operários... Uhum. Que quase que são o operariado dos serviços, porque os salários são tão baixos, os horários são tão longos e desregulados, as condições de trabalho são de tal maneira, a pressão é tal que quase que se pode considerar que são o operariado do setor terciário. E isto, naturalmente, desenvolveu capacidade de organização, de luta e de intervenção também dos trabalhadores destes setores, e isso também teve consequências nos próprios sindicatos, nos órgãos dos sindicatos e das estruturas da CGTP e na própria CGTP. Portanto, é natural que, e como eu disse antes, vamos lá, a CGTP é a central de todos os trabalhadores portugueses, não é a central dos operários ou dos trabalhadores de serviço, ou dos homens, trabalhadores de comércio ou dos homens. A cidade de reforma não mudar, só poderás, seguindo as regras que a CGTP hoje atualmente tem, cumprir um mandato. Porque a CGTP determina que não se pode ser dirigente da CGTP depois da idade de reforma, não se pode iniciar um mandato depois da idade de reforma. Isto quer dizer que és uma líder de transição? Não se pode iniciar um mandato quando se atinge nesse mandato a idade da reforma. Exatamente. Não me considero nem de transição, nem sem ser de transição, na medida em que em cada congresso... Em princípio só poderás fazer um mandato, não é? Em cada congresso nós elegemos os órgãos para aquele mandato. Portanto, foi isso que aconteceu e na consideração que foi feita, na avaliação que foi feita, fui eu eleita secretária-geral, portanto, serei e cumprirei o meu mandato, que foi para o qual fui eleita. Não, mas não vão mudar as regras, ou vão? Não está em discussão a mudança de regras. Li no relatório aprovado no Congresso que tiveram 115 mil novas sindicalizações, cerca de 115 mil novas sindicalizações no último mandato. Quantas pessoas deixaram neste período de ser sindicalizadas? É porque isto só vale se nós soubermos qual é o saldo. Eu há bocado não respondi quando colocaste essa questão dos sindicatos não representarem tantos trabalhadores. Vamos agora ao longo desta parte vamos falar disso. Precisamente no nosso congresso nós valorizamos muitíssimo, nós tínhamos uma meta estabelecida no 13º Congresso, de sindicalizar 110 mil trabalhadores no período até ao Congresso seguinte, e ultrapassámos essa meta largamente. A questão é se o saldo é negativo ou positivo. Praticamente os 115 mil novos associados dos sindicatos. Naturalmente que neste período também saíram muitos trabalhadores reformados, para o desemprego. E outros estão sindicalizados. Sindicalizaram-se alguns. Não temos conhecimento de haver sindicalização em massa, não é essa a questão que se coloca, é muito mais pela sua situação na vida laboral que os trabalhadores se afastam dos sindicatos do que por dessindicalização. Mas o balanço que fazemos é positivo. Mas o saldo é positivo ou negativo? O saldo é positivo. Nós, entre um congresso e outro, temos mais cerca de quase 6 mil novas... 6 mil de saldo entre o número de sindicalizados que tínhamos e o que temos depois, agora, a seguir ao congresso. Vocês também fornecem números sobre as eleições de delegados sindicais, mas o facto é que Portugal está na cauda da Europa quanto à presença de sindicatos e comissões de trabalhadores nos locais de trabalho. Isto são dados do Eurostat. Há uma melhoria também neste nível ou, pelo contrário, também se piorou? Também não, piorou-se a este nível? Não, nós, em termos de representatividade, neste momento temos, grosso modo, 556.500 associados. Mil. Em 2016, mil. Em 2016 tínhamos 550.500. Portanto, tivemos aqui um salto, como eu dizia, de cerca de 6 mil novos sindicalizados. Em relação à estrutura sindical, nós temos uma estrutura implantada em muitos, em milhares de locais de trabalho. E temos um número muito significativo de delegados sindicais. E, como sabes, os sindicatos, a sua organização é com delegados sindicais, comissões sindicais, comissões intersindicais. O movimento das comissões de trabalhadores é independente, digamos assim, embora em muitas situações se trabalhe em conjunto, é independente dos sindicatos. E nós, relativamente a isso, temos. Mas o facto de termos eventualmente menos representação ou representação em menos locais de trabalho do que noutros países da Europa também tem a ver com a nossa legislação, porque há não é também, menos, é o último, não é? Estamos na cauda. É também o Código do Trabalho também coloca limitações em relação ao número de delegados sindicais que podem ser eleitos. E não garante, que é aquilo que nós defendemos e que os estatutos dos sindicatos inclusivamente têm, não garante a possibilidade de elegerem todos os locais de trabalho. Portanto, mas isto não significa que nós tenhamos pouca representatividade, poucos representantes dos trabalhadores. Nós temos representantes dos trabalhadores na generalidade dos locais de trabalho. O que eu percebo que estás a defender, que é conhecido a queda de número de sindicalizados nas últimas três décadas, e foi grande, foi bastante grande. Estamos a falar de... Eu não tenho aqui os números... Estamos a falar de uma representação, estamos a falar de uma sindicalização que andava próxima dos... Os números mais otimistas dizem 60%, mas na realidade a conta parece não estar muito certa, mas para aí metade dos trabalhadores eram sindicalizados, e hoje, segundo números que são conhecidos, andará pelos 15%, é uma queda... Eu não brutal. Tenho aqui comigo os números de congressos anteriores. É que mas... isto tinha uma pergunta. Podes desmentir a afirmação que leva à pergunta, mas a minha pergunta é se eu estou a perceber, tu concordas com a ideia que foi aliás transmitida pelo João Torres, que presidiu à Comissão de Redação e à Comissão Eleitoral do Congresso, quando disse que no Congresso que o sindicalismo não está em crise, o que é uma afirmação contraintuitiva e que eu ainda não tinha ouvido de dirigentes sindicais dizer que o sindicalismo não está em crise. Porque eu acho que a crise salta à vista. Eu nunca ouvi nenhum dirigente da CGTP ou dos sindicatos da CGTP, do Movimento Sindical Unitário, concordar que o sindicalismo está em crise. Isso, mas isso é preocupante, porque eu acho que salta de tal forma à vista que o sindicalismo está em crise. Nós não consideramos que isso está a acontecer. O que está a acontecer é que há um aumento da exploração dos trabalhadores, há níveis de precariedade laboral que fazem com que os trabalhadores sejam limitados no exercício dos seus direitos e, naturalmente, que isso tem depois implicações também na sua sindicalização efetiva em sindicatos da CGTP. Mas, para além de tudo mais, a representatividade dos sindicatos não se mede apenas pelo número de sócios de cada sindicato. Nós temos... Mede-se a sua representatividade, pode não se medir a sua capacidade de luta. Em França, há baixos níveis de sindicalização e tem muita capacidade. A representação dos trabalhadores não é a representatividade. A representação, a possibilidade de representação dos trabalhadores não se mede apenas pelo número de sindicalizados, nem o envolvimento dos trabalhadores nas ações, nas lutas, na organização, na exigência, na reivindicação, é feita só pelos sindicalizados. Falaste de razões, as razões que apontas, que têm a ver com a precariedade, etc., a exploração, são razões exógenas aos sindicatos. Não é suposto os sindicatos adaptarem o seu funcionamento às novas realidades? Ou seja, não faz muito sentido um sindicato dizer isso é por razões externas ao sindicato. Não, quer dizer que o sindicato não se adaptou às razões externas. Não são razões externas, quando os sindicatos são nasceram, razões objetivas quando os sindicatos nasceram, situação era, de exploração. Quando os sindicatos nasceram, a exploração era bastante maior e a precariedade bastante maior. Maior por essa Europa fora. Os sindicatos nasceram, nem sequer havia propriamente uma ideia Portugal, de contrato de trabalho. Em não é? Portugal, portanto, antes do 25 de Abril, os sindicatos eram corporativos e toda a gente ia ser sindicalizada, portanto... Eu estou a falar de uma coisa anterior, ainda ao Estado Novo. Né? O sindicalismo, quando nasce no princípio do século, é em condições de exploração muitíssimo maiores e os sindicatos adaptavam-se a isso, sabiam que tinham que lidar com essa... E os sindicatos da CGTP e do Movimento Sindical Unitário estão perfeitamente adaptados àquilo que são neste momento as condições e as necessidades de representação dos trabalhadores. Tanto assim é que, como já referiu, já referiste aí, sindicalizámos 115 mil novos trabalhadores em 4 anos, o que é um número muito significativo. A greve dos enfermeiros, dos motoristas de matérias perigosas, dos estivadores em Setúbal, ou de forma um pouco diferente, que não precisamos de falar aqui, do Movimento Zero na PSP, exibiram que alguma coisa está a mudar no sindicalismo. As greves dos enfermeiros e dos motoristas não mostraram que os sindicatos de enfermeiros portugueses e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações ligados à CGTP e que estavam em processo negocial se atrasaram na compreensão dos sentimentos dos trabalhadores. Aquilo que nos parece é que, com objetivos definidos de enfraquecer a ação dos sindicatos da CGTP, dos sindicatos de classe, e aproveitando muitas vezes descontentamentos, aspirações, necessidades que não tinham sido correspondidas, em vários setores, normalmente localizadas num grupo de trabalhadores, porque, por exemplo, em relação aos enfermeiros, era uma questão muito localizada nos especialistas. Em relação aos motoristas, havia todos os motoristas e havia os motoristas de matérias perigosas. Nos enfermeiros, aquilo rapidamente, é verdade que a greve era localizada, mas o sentimento não era localizado. Eu pude testemunhar isso em muitos contactos que mas tive. Mas o que nós verificamos... E a sensação que eu tive em relação ao CEP, ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, conheço um bocadinho melhor do que a parte dos motoristas, é que de facto foram um bocadinho apanhados na contracurva. Não se aperceberam que a dimensão do descontentamento tinha chegado àquele ponto. Tanto quanto sei, quer o CEP, quer a FECTRANS, que é a Federação dos Transportes e Comunicações, em relação a uma situação e a outra, tinham e estavam a negociar e tinham a exigência... A FECTRANS estava a negociar pela primeira vez em 20 anos E tinham a exigência, porque também a contratação esteve bloqueada. Claro, isto estavam a negociar precisamente a melhoria daquelas categorias profissionais em concreto, em conjunto com todas as outras. E quer uns, quer outros, no caso da FECTRANS, eles ainda estava a decorrer a greve dos motoristas de matérias perigosas e a FECTRANS chegou a acordo e negociou muito boas condições e a melhoria do contrato coletivo para todos os trabalhadores. Não só para aqueles, mas para todos, incluindo também aqueles. Ora, o que nós verificamos é que, pontualmente, são aproveitadas algumas questões concretas e legítimas e aspirações legítimas dos trabalhadores para se tentar empolar e puxar para uma situação... Mas isso é a estratégia utilizada, a verdade é que resultou. Puxar para uma situação, eu já lá vou, puxar para uma situação de extremar posições que depois os trabalhadores até pensam que assim conseguirão mais rapidamente as suas reivindicações serem satisfeitas. O que verificamos é que depois isso também acaba por não ter grandes resultados e... Para o caso dos enfermeiros, não é? E acabam por os trabalhadores compreenderem que, de facto, o sindicato, e neste caso dos enfermeiros... E compreendem. Continua a representar os interesses de todos os enfermeiros, a exigir a melhoria das suas condições de vida e de retribuição, e a verdade é que até pode ter havido alguns que, na altura daquela greve que aconteceu, da chamada greve cirúrgica, até se podem ter afastado um bocado, mas que depois voltaram ao sindicato, e muitos deles voltaram ao sindicato. Em relação aos motoristas, O que temos verificado, e a própria Federação nos dizia, nos transmitia esse dado, é que está a haver sindicalização em massa de motoristas. Mas portanto, alguns... Há aqui, depois, porque é assim, os sindicatos da CGTP estão todos os dias na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, todos os dias nós defendemos questões concretas, individuais e coletivas, principalmente as coletivas, porque são as que depois têm um efeito para todos os trabalhadores, mesmo posto que não são sindicalizados, e estamos todos os dias e organizamos os trabalhadores para conseguirem as suas reivindicações. Mas este conflito, tem a ver com o que estás a dizer, este conflito com os motoristas de matérias perigosas, por exemplo, não estão a confrontar o movimento sindical clássico e mais representativo com a dificuldade de conciliar a solidariedade de classe, a expressão que utiliza o sindicalismo de classe, com os interesses de pequenos grupos profissionais dotados de elevado poder de fogo, ou seja, que podem parar um país. Esse problema não é novo, já acontecia nos maquinistas da CP, já acontecia nos pilotos da TAP, mas se isto não está a começar a multiplicar-se, ou seja, se não está em crise, desculpa utilizar outra vez a expressão, e não é no sindicalismo, aquilo é que a cultura marxista chama de consciência de classe, está evidentemente em crise. E a minha questão é se isto não se começa a sentir nos sindicatos, com o resultado de quem tem mais poder, usando, aliás, a lógica da competitividade neoliberal, se tenho mais poder, consigo mais para mim, luto para mim. Se esse caminho não está a sair vencedor? Eu acho que não, porque, lá está, em relação aos motoristas, o que estamos a verificar é uma grande unidade entre todos os motoristas, em torno dos sindicatos da CGTP, na FECTRANS, e da defesa do contrato coletivo e de melhorar o contrato coletivo. E eu acho que é natural que, em algumas situações de grande descontentamento dos trabalhadores, e nós estamos numa situação em que efetivamente as condições de exploração são muito grandes, setores de trabalhadores que sentem que têm um poder de parar um setor, é evidente que poderão ter essa tentação de se desligar dos restantes trabalhadores do setor e poderem eles avançar. E a nós também nos cabe transformar isso numa luta coletiva de todos os trabalhadores da empresa, do setor ou do país, porque isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu que há setores que têm uma capacidade diferente. Por exemplo, o setor dos transportes. Sim. Separar para o país. Uhum. Não acontece com outros setores. Separar. Coisa que a própria CGTP sempre valorizou. Os serviços. Sempre valorizou em grandes gerais. O país continua a funcionar. Sim. Portanto, isto é mesmo assim. Os setores não são todos iguais. Portanto, não me parece que. Não me parece que haja aqui uma alteração significativa em relação a isso. Agora, o que é importante é que os trabalhadores, seja de que setor forem, percebam que quanto mais unidade tiverem entre todos, melhores condições têm de alcançar os seus objetivos. E é em torno disto que nós continuamos... Mas aqui há uma novidade aqui, que é a capacidade de organizar movimentos. Passa o pleonasmo, não, o antipleonasmo, o movimento organizado, movimentos inorgânicos, por assim dizer, pela ordem, por ordens profissionais, por exemplo, que como nós vemos, e não é só nos enfermeiros, a própria ordem dos médicos, mesmo quando era simpática à CGTP, ou tinha boas relações com os sindicatos da CGTP, cumpriu funções sindicais que não lhe competem, isso não é evidente que não lhe competem, mas se isto não exibe que não é um aviso que muitos trabalhadores crescem a percepção de que os sindicatos tradicionais não respondem às suas necessidades? Eu acho que já estás a repetir um bocadinho as perguntas, porque... Não, porque estou à espera que me digas que a CGTP se apercebeu de qualquer coisa que está a mudar. Não, e eu fico com a sensação que não, que a CGTP acha que está tudo mais ou menos na mesma. Nós não achamos que está tudo mais ou menos na mesma, mas temos perfeita consciência de que aquilo que é o que leva os trabalhadores a necessitarem de organizações de classe que defendam os seus direitos e interesses, se mantém. E isso, tanto com uberização, como estando na fábrica, todos juntos fechados, mantém-se. Os trabalhadores não se veem a si próprios da mesma maneira. Naturalmente, não é? Que a forma de os contactar, a forma de os organizar. Não, e os próprios sentimentos do trabalhador não são os mesmos. Eu acho que os trabalhadores sentem a exploração. E se sentem a exploração, sabem que têm que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Portanto, não me parece que haja aqui uma diferença, uma alteração, uma coisa que nós precisemos de nos de modificar todo o nosso, toda a nossa forma de estar. Não é, não parece nada disso, e acho, e a CGTP, o que nós consideramos é que temos que adequar também as nossas formas de contactar os trabalhadores, de chegar ao pé deles, de os organizar, e isso temos feito e vamos continuar a fazer conforme a realidade concreta em que os trabalhadores se estão a movimentar. Um dos argumentos que eu ouvi de muitos enfermeiros e camionistas é que os sindicatos respondem aos partidos, não aos trabalhadores. Isto eu estou a falar de Vox Populi. Pessoas que falaram comigo, não é Vox Populi que eu ouvi da televisão. A falta de autonomia da CGTP em relação ao PCP contribui para esta perceção e enfraquece os sindicatos? A CGTP é perfeitamente autónoma. A CGTP desenvolve a sua ação para defender os interesses e direitos dos trabalhadores. É uma central sindical de classe que considera que, organizados, os trabalhadores podem atingir os seus objetivos. Organizados e lutando. E os trabalhadores sabem isso. Aliás, os trabalhadores sabem que na CGTP, e nós nos sindicatos sentimos isso, quando os trabalhadores estão com problemas, quando os trabalhadores sentem que os seus direitos não estão a ser salvaguardados, quando os trabalhadores sentem que a lei, o contrato coletivo e a lei não está a ser cumprido, vão ao sindicato e vão ao sindicato da CGTP para ver salvaguardados os seus direitos e interesses. E, portanto, não vejo que... Agora, outra coisa é a imagem que se quer passar. Não é que se quer passar, eu estou a falar em factos. Isso... Não é imagem, vou falar em factos, não é imagens. O facto de cerca de 2/3 dos membros da direção da CGTP serem militantes do PCP, vários deles do Comitê Central, não contribui para a percepção, ou para essa imagem, de um alinhamento político com o PCP, quando a base trabalhadora da CGTP, a diversidade das suas convicções e filiações políticas é seguramente muitíssimo maior do que isto. Nós não estamos a falar de um PCP com 20%, estamos a falar de um PCP que tem 6%. E, portanto, seguramente há uma brutal desproporção entre 2/3 de militantes, não estamos a falar de simpatizantes, estamos a falar de militantes do PCP no seu órgão dirigente. Nem a CGTP é um parlamento, nem os resultados eleitorais para a Assembleia da República ou para outros órgãos de soberania do país podem ser extrapolados para aquilo que é uma coincidência. A CGTP. Não é uma coincidência. Nós estamos a falar de uma central sindical que tem uma origem, que tem uma história, que faz 50 anos no dia 1 de outubro. A origem da CGTP nem sequer é próxima do PCP, anterior ao 25 de Abril. A origem, estamos a falar da sua origem mesmo, não é? Eu não estava a falar do PCP, estava a falar da origem. É isso que eu estou a dizer, a origem da intersindical. A origem da intersindical teve a ver com o combate aos sindicatos corporativos antes do 25 de Abril, com a eleição de direções que efetivamente fossem representativas dos trabalhadores. Onde estão incluídos todos os democratas. Onde estavam incluídos, mas muitos comunistas também, e muitos socialistas e muitos católicos, que continua a ser o que está presente na CGTP, e muitos, e nos sindicalizados dos sindicatos da CGTP, muitos, sem partido nenhum. Porque nós, quando... Sindicalizados, ninguém tem dúvida. Nós, quando então, porque sindicalizamos... Então, porque é que quando chegamos à direção da CGTP temos 2/3? Nós, quando sindicalizamos, ou quando elegemos delegados sindicais, não estamos a perguntar de que partido és tu. Mas não precisa perguntar, sabem, não é? Não estamos a falar de sindicalização. Os trabalhadores é que elegem os delegados sindicais, que naturalmente depois... Muitos não, deles não são poderão, os trabalhadores que elegem diretamente a direção da CGTP. Que poderão ser eleitos para as direções dos sindicatos. Portanto, são os trabalhadores que mais se destacam na defesa dos direitos e interesses. Os representantes dos trabalhadores que mais se destacam, depois, naturalmente... O que assistimos aqui é uma pirâmide, onde o PCP vai ganhando maior preponderância quanto mais acima estamos na pirâmide. Sendo eleitos para os vários níveis da estrutura sindical, o que é natural. O facto de se ter estes equilíbrios são equilíbrios que se mantêm já há muitos anos e que não... tentam fazer corresponder aquilo que é a diversidade que existe na CGTP. Então vou-te pegar noutro exemplo. A partir da leitura dos documentos deste Congresso, nos primeiros minutos da tua intervenção como secretária-geral, referiste a solidariedade com Cuba, para além de não ser um símbolo de liberdade sindical, mas esse é outro debate, é um regime apoiado apenas pelo PCP. Logo no primeiro parágrafo do relatório de atividades há uma referência ao centenário da Revolução Russa. E o único partido que é referido expressamente como tendo apresentado propostas legislativas positivas em todo o documento é o PCP, apesar de haver propostas de outros partidos que foram seguramente positivas para os trabalhadores. Ou seja, isto corresponde a um mimetismo de uma central sindical em relação, que representa meio milhão de trabalhadores, em relação a um partido que não sequer tem, nem sequer tem meio milhão de eleitores. Se bem me lembro dos documentos e do conteúdo dos documentos, nós não fazemos uma descrição exaustiva daquilo que foram as propostas de lei apresentadas não, ao longo da legislatura. Não, propostas laborais, nomeadamente do PCP, e ando em frente, e não falo de mais nada, mais ninguém. Mas a verdade é que nós, para alterarmos legislação, precisamos de partidos que, efetivamente, depois transformem aquilo que são as exigências e reivindicações dos trabalhadores em propostas de lei. O PCP não é o único. Em relação a Cuba... Nós, não foi só Cuba, foi Palestina também, porque são... Mas é que Palestina é mais abrangente, há mais, apesar de tudo... Cuba e Palestina são duas situações que para o movimento sindical da CGTP são de maior aproximação, digamos assim, à necessidade de resolução daqueles dois problemas, porque têm situações muito concretas, uma de bloqueio e a outra da situação que conhecemos da Palestina, que é perfeitamente inaceitável, agora ainda mais com este acordo, chamado acordo, entre o Netanyahu e o Trump. Portanto, realçámos essas duas, como temos feito ao longo dos anos, e a grande solidariedade que temos e amizade que temos com os trabalhadores e o povo cubano. Relativamente às propostas... E os sindicatos cubanos, que nunca organizaram uma greve na sua história, mas pronto. Os sindicatos cubanos têm uma importância enorme na organização dos trabalhadores. Nunca organizaram uma greve. E na defesa dos direitos dos trabalhadores. São antídotos da CGTP, nunca fizeram uma greve. Porque a situação em Cuba é completamente diferente. Cuba é um país socialista, não é um país capitalista. Há greve, se os trabalhadores sentirem necessidade disso, de certeza absoluta que fazem greve. Agora, em relação ao nosso país, de certeza absoluta que não fazem, e em relação à CGTP, o que nós podemos ter valorizado, chamado a atenção para uma coisa ou outra, mas o que nós consideramos é a necessidade, de facto, de que no plano legislativo haja também correspondência com aquilo que são as reivindicações e, por exemplo, e por isso nós tem temos uma reivindicação... que é a do salário mínimo nacional para os 850 € a curto prazo, que o único partido que apresentou proposta sobre isso foi o PCP, é um facto. E contra isso... Quer dizer, podemos dizer que o CGTP e o PCP fazem as mesmas propostas, o que não quer não, dizer que a origem tenha sido na CGTP. Uma proposta, a CGTP apresentou no 1º de maio uma proposta... Não, acho que não contestas que, não contestas que o Bloco de Esquerda apresentou imensas propostas relacionadas com... O Bloco de Esquerda apresentou imensas propostas, o Partido Ecologista aos Verdes apresentou imensas propostas. E não são referidos, é só essa. Mas, algumas até o PAN apresentou alguma proposta ou outra que... mas, efetivamente... Então, nós precisamos que haja partidos que o façam. Ao mesmo tempo, ou seja, estamos a falar disto e foi recusada a entrada, ou é recusada a entrada, ou não se nota nenhuma alteração especial com a entrada de sindicalistas do Bloco de Esquerda, que é um partido que neste momento até tem maior representatividade eleitoral do que o PCP, e mantém-se a presença de um setor católico social que hoje tem uma representação social, sindical e social absolutamente marginal. Ou seja, mantém-se um status quo, que é um setor católico que praticamente já não existe na sociedade e portanto, também nos sindicatos e nas empresas, se não existe na sociedade, é difícil existir nas empresas, ao mesmo tempo que há uma força política que vê bloqueado e que tem maior representatividade, como é evidente, e também há de ter nas empresas. E a minha pergunta é se isso não tem a ver com o facto, por exemplo, do movimento católico, dos católicos serem, esse movimento católico social, serem aliados tradicionais do PCP aqui na CGTP? Não são aliados tradicionais do PCP, não, são aliados, ou seja, fazem parte daquilo que foram os elementos constitutivos da própria intersindical. Há 40 anos. E 50. Desculpa, peço imensas desculpas. 50 anos. Passaram 50, ainda não, fazemos no dia 1 de outubro. Tem mais uns meses do que eu. Mas nós consideramos de grande importância, e não me parece que os católicos sejam uma área que esteja a perder peso na sociedade. Claro, eu não disse os católicos em geral, são os católicos. É um setor muito específico que vem da base fute, que não são os católicos em geral, não são os crentes. Ainda, não é? Um conjunto de organizações católicas com intervenção junto dos trabalhadores, e nós consideramos que isso se mantém importante e que são, que têm sido e o Bloco de Esquerda, entre não? Alianças, mas lá está o que eu dizia, nós não podemos, nós não consideramos que se deva parlamentarizar a CGTP, aliás, temos recusado a parlamentarização da CGTP, nós, os órgãos da CGTP. Mas eu não estou a falar do Bloco de Esquerda ou Partido, estou a falar de sindicalistas do Bloco de Esquerda. E o que os órgãos da CGTP decidiram relativamente à composição do Conselho Nacional, da Comissão Executiva do Conselho Nacional, antes do Congresso, foi que iríamos manter os equilíbrios que tínhamos. Que não correspondem aos equilíbrios que existem na realidade fora da CGTP. Nós não temos essa medida dos equilíbrios, isso não está medido e não se pode, como eu dizia, é quem é que não se pode comparar, não se pode, os órgãos da CGTP é que decidem, não se pode comparar o que são os resultados eleitorais dos partidos dos resultados eleitorais, estou a falar, por exemplo, do peso sindical, incluindo do peso sindical. Ou seja, por exemplo, organizações que têm uma representação praticamente inexistente na CGTP têm imensa força, por exemplo, nos sindicatos dos professores, que é, como sabes, um dos sindicatos mais poderosos da CGTP. O Conselho Nacional da CGTP tem um número muito elevado de professores. Pois, a questão é quais. E muitos, quais é que entram e quais é que podem entrar e Muitos do SPGL, por exemplo, todos os coordenadores, e outros sindicatos. Todos os coordenadores e secretários-gerais da CGTP, usando os dois termos que já existiram, foram militantes do PCP. É uma condição? Ou é uma coincidência? É uma realidade. Mas é a razão, qual é a origem dessa realidade? A origem, lá está, nós temos a origem que temos e efetivamente os comunistas sempre tiveram um peso grande. O teu grande, nome foi previamente discutido no PCP? Grande na CGTP. Pá, evidentemente que nós discutimos aqui na Comissão Executiva qual seria a proposta a levar. Imagino que foi discutido na Comissão Executiva. Ao Conselho Nacional. A minha pergunta é se foi discutido previamente no PCP. Deve ter sido discutido em todos, porque obviamente que todos nós discutimos nos nossos partidos como é que intervimos, cada um de nós, como militantes, portanto... Seria possível ver a Isabel Camarinha, como vimos Mário Nogueira, a criticar abertamente uma opção do PCP? Depende das opções. Nós sabemos qual foi a do Mário Nogueira, qual foi a razão do Mário Nogueira. Foi bastante abertamente, houve até quase uma ameaça de sair do PCP. Portanto, a minha pergunta é se seria possível vermos a Isabel Camarinha com esse grau de independência em relação ao PCP, de criticar abertamente uma posição do Partido Comunista, sendo obviamente imposta pelo facto de representar. Eu imagino que o Mário Nogueira não o fez por divergências internas do PCP, fez porque estava em representação da FENPROF. Eu não vou discutir as afirmações ou não do Mário Nogueira, mas relativamente à CGTP, a CGTP afirmará sempre aquilo que considerar que defende os interesses Não estás a responder à pergunta. Eu perguntei se era possível ver-te fazer uma crítica abertamente ao PCP. Não sei se é possível ou se não é. Se o PCP tiver uma deriva em que já não defende os interesses e direitos dos trabalhadores... Mas não tem que ser porque não defende os direitos dos trabalhadores. Pode ser porque Não defende os direitos e interesses aquilo dos trabalhadores... Aquilo que tu achas que devem ser os direitos dos trabalhadores, porque pode haver divergências que não há só um lado a defender os direitos dos trabalhadores. O secretário-geral da CGTP não tu, que é... Significa tu, não é uma pessoa que possa autonomamente ir dizer coisas. Aquilo que eu transmito é aquilo que são as discussões, decisões e orientações dos órgãos da CGTP. Portanto, eu nunca poderia fazer isso em relação a nada se não fosse essa análise que a CGTP tivesse feito em relação a qualquer matéria. Muito obrigado, Isabel Camarinha, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigado, eu. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.